tomara que caia. Ela passa de mim e saia. A lua cheia ilumina a cena. Eu não quero mais ouvir problema. Vem comigo aproveitar as coisas boas da vida. Ouvindo o barulho do mar, não tem coisa parecida. Vem mesmo, hoje cê é minha. Essa noite eu te pego sem entrar na linha. No quarto, na sala ou na cozinha. Eu nunca mais vou te deixar sozinha. Ela é a porta-bandeira da minha escola. Sei que maluco bola quando ela rebola. A comunidade segue a tradição. Pancadão geral levanta a mão na avenida, igual a rainha lá desfila. Penta no baile, tem que entrar na fila. Do casa, comida e roupa lavada. Na rua é uma dama, na cama safada. Seu swing era o que eu queria. Número 1 da periferia. Pra assistir o malandro com samba no pé. Princesa do gueto, barão da ralé. Pois é. Popular é a chamada sereia.